nossa programação para a exibição do melhor podcast do universo. Podcast. Isso é rebelde, quando não se glória demais, isso é rebelde. Mano, começou mais um Outcast. Puta merda, dessa vez eu tô sozinho, tô por conta, porque o locomotivo atacou uma perna na professora e tá na diretoria. Então, eu tô aqui tocando barco, é nóis que voa. E mano, boa noite pra você que tá me ouvindo, boa noite pra você que não tá me ouvindo, mas mesmo assim eu desejo que tudo de bom aconteça com você, já que comigo não deu certo. Véi, eu tava aqui pensando numas ideias e tal, e eu pensei, o que pode dar mais sucesso do que horóscopo, mano? Horóscopo é sucesso, mano. Você falou de horóscopo, todo mundo já... horóscopo! João Bidu que o diga. Então, eu vou ler o horóscopo do seu dia. Vamos começar com Áries. Áries é aquele bichinho chifrudo lá e tal, foda-se. Vamos lá. Terá sucesso no trabalho, sobretudo se você lida com vendas. Seu bom humor vai contagiar todo mundo. Os momentos com seus amigos serão recheados de criatividade na união, clima e carinho. E não se esqueça de que sua vida é medíocre. Vamos lá. Próximo horóscopo, se meu celular horrível colaborar, provavelmente está colaborando. Vamos lá. Horóscopo de Touro. Isso mesmo, é para você, seu corno. Poderá se destacar na carreira graças à sua imaginação. Exponha suas ideias. Sua família deverá marcar presença nos seus projetos na paquera vai encontrar quem quiser com sua simpatia. E sua vida continua sendo medíocre. Vamos lá, porque, mano, todo mundo tem um belo de um destino pela frente, né? Puta que pariu. Eu tenho inveja de você de que tem perspectiva de vida. Vamos lá, Gêmeos. Gêmeos é igual... novela mexicana, que todo mundo é igual. Enfim. Analise bem caso receba proposta de trabalho em outra cidade. Terá raciocínio rápido para fazer boas parcerias e essas associações deverão gerar grana extra. Receberá apoio do par em tudo e sua vida continua sendo muito medíocre. Porra, o João Bidu é a melhor pessoa do universo, né, mano? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Vamos lá, Libra aqui, que tem um maluco peladaço, segurando uma balança, muito desnecessário isso, acho que o João Bidu gosta muito de dar o boga. Vamos lá. Chances de fazer a diferença no trabalho. Bom dia para cuidar do seu dinheiro, clima renovador no ambiente familiar. No casamento, ótimo pique para se divertir e curtir com seu amor, e sua vida continuará sendo medíocre. Porra, João Bidu, você previu minha vida. Vamos lá, Escorpião, cara. Escorpião, pra quem não sabe, é meu signo, mas ninguém se importa com isso, então vamos lá. Estará com muita sensibilidade e saberá captar as intenções das pessoas. É claro, sempre sei quando alguém quer comer meu cu. Uma oportunidade no trabalho deve surgir para alavancar sua carreira. Pode abrir mão de algo para viver feliz no romance e sua vida continuará sendo medíocre. Analisando as escolhas que eu fiz com a minha vida, eu posso prever meu próprio horóscopo. Eu sou foda, vamos lá. Porra, celular, colabora, mano. Vamos lá, Sagitário, mano. Sagitário é top. Quando eu crescer, eu quero ter um corpo de cavalo. Vamos lá. Deve usar de objetividade para lidar com a equipe de trabalho. Seus familiares estarão mais sensíveis com suas necessidades. Seu pai dará demonstrações de lealdade mesmo sem você pedir. E sua vida continuará medíocre, seu corno. Vamos lá. Porra, celularzinho, me ajuda. Tá frio pra caralho, eu tô morrendo aqui. Socorro. Isso aqui é um pedido desesperado de socorro. Não é um meme. Me ajude, por favor, eu vou me matar. Capricórnio. Terá argumentos para expor suas ideias. Saberá realizar mudanças e encarar uma nova fase. Aproximação com os amigos. Parceria com os amigos. Porra, eu sou um ótimo leitor. Puta merda, eu sei dar ênfase em tudo. É, aproximação com os amigos. Parceria poderá se tornar sucesso. Foda-se, na paquera deve ir direto ao ponto e sua vida continuará medíocre e você vai pegar uma DST. Vamos lá, celularzinho, tá friozinho, então eu sei que você não quer trabalhar igual eu. Eu, na verdade, queria estar em casa dormindo, não lembro qual signo eu li, então foda-se se eu pulei algum. Vamos lá, peixes. Eu acho que já foi tudo, se não foi tudo, não vai ser também, foda-se. Vamos lá. terá boas oportunidades para alavancar sua carreira, estudo, concurso e viagem. Poderão dar resultado melhor do que esperado. Na união, falar sobre seus sonhos será importante. Sua vida continuará medíocre, você vai achar que vai ter alguma coisa, mas no final você não vai ter nada, porque a vida é assim. Bom, eu acho que eu li todos os horóscopos. E se eu não li, mano, você se fodeu, porque eu não vou ler de novo. Não, mentira, eu vou ler sim, porque eu acho que faltou de Virgem e de Leão que apareceu agora. Por que apareceu agora? Faz uma cota que eu tô nesse site, foda-se. Nesse momento você deve estar com um nó na sua cabeça, mas eu não tô nem aí. Você tá escutando isso por sua conta e risco. Uma promoção no seu trabalho se aproxima. Bom dia para se empenhar nos estudos. Tudo indica que um projeto seu renderá uma grana extra. Divirta-se em passeios com seu amor. Sua vida continuará medíocre e você vai vender altas drogas. Vamos lá, agora só faltou meu signo favorito que reflete o que eu sou, que é Virgem. Que diz, com seu... Cara, a produção tá dando risada. Puta merda. Ok. Vamos lá. Com seu carisma, saberá convencer colegas e chefes das suas ideias. Aposte no seu palpite financeiro que estará certeiro e poderá render... Tá. É assim, uma aventura amorosa promete final feliz e sua vida continua sendo medíocre. Então, se você quer saber o que vai acontecer no seu dia, pense igual o João Bidu. Você vai ter sucesso no seu trampo, independente de qual for seu signo. Seu parceiro provavelmente vai dar o cu pra você ou vai te falar alguma coisa bonita. E sua vida vai continuar sendo uma merda como ela sempre foi. Muito obrigado por perder mais 10 minutos da sua vida. E tá, não deu 10 minutos, mas pra mim parece que eu tô falando faz uma eternidade. Eu não aguento mais isso, mano. Eu tô aqui muito empolgadão, pensando que faz uma cota que eu tô falando. E sei lá, acho que passou 2 minutos, acho que eu li rápido demais. Porque eu, na verdade, eu não entendo nada de podcast, eu não entendo nada de gravação, eu não entendo nada. Então o que eu faço é ficar falando bosta e enrolando pra você, que não tem nada melhor pra fazer, ficar me ouvindo e dando risada. Por quê? Porque você sabe que sua vida também é uma merda, então você vai rir dos seus problemas dando risada de alguém que tá falando dos seus problemas na internet. Porque você não se abre dos seus problemas com sua família, mas você pode desabafar com um textão no Facebook que todo mundo vai ver e vai saber que é você. Porque a vida é uma bosta. É isso aí, mano. Agora, nesse exato momento, eu não sei mais o que falar. Eu tô tremendo de frio, então vou ficar falando coisas aleatórias, porque sim. Do tipo, mano, por que vocês assistiam Rebelde? Eu assistia porque eu não tinha nada melhor pra fazer. Só que daí eu acabei gostando de escolher um RG do Diego, cara. Eu tinha um RG do Diego e ele andava na minha carteira. Até que um belo dia eu precisei fazer o meu RG. Daí, meio que era foda você tentar se passar por outra pessoa, então eu tive que abrir mão do RG do Diego, mas foi a despedida mais dolorosa da minha vida, cara, porque eu realmente queria muito ser o Diego e dar uns pega na Roberta. É, mas como na vida nada sai do jeito que a gente quer, né, mas é assim mesmo. Mas pra você não desanimar, cara, eu vou falar uma frase do Chorão, que diz, na minha vida, tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Isso é Charlie Brown, mano, então skater, eu vou fazer de um skate que ela não vai skater. Se for skater, eu vou fazer um skate que ela não vai skater. Por favor, produção, acaba com esse podcast, porque eu não aguento mais falar. Skate, falta um minuto pra acabar essa porra. Se for skate, eu vou ficar falando skate até acabar esse podcast, porque eu não aguento mais. Eu não tenho criatividade, eu sou uma fraude. Eu não sei. Eu tô doizado de medo, porque eu sou um merda e é isso que você deve fazer. Você deve olhar no espelho e dar risada da sua cara, porque você é medíocre. E é isso aí, mano. Acabou. Puta merda, tudo isso ainda, véi. pelo amor de Deus, esse programa tá ficando muito arrastado. Você já deve ter desligado, isso é ótimo, porque você não fritou seus miolos. Mas você ficou até o final, mano. Na moralzinha, sinto muito, vai procurar ajuda profissional, porque você tem algum tipo de problema pra tá ouvindo um retardado fazendo uma imitação medíocre do Chorão, cara. Véi, na moral, véio, procura ajuda. É nóis. É isso aí, fala que acabou, por favor. Acabou! É tetra! Pau no seu cu, filha da puta!